Crash through the mountain top. You're the fire inside. Light in the night sky. Minha vida parecia complicada. O Senhor me fez enxergar toda a estrada. Ó Senhor, criador do sentimento, me ensinou a controlar todos em cada momento. Deus Pai, Rei do universo, por que reclamo tanto tendo você por perto? Maldade, saudade, eu te peço em pranto. Me livre de todo mal, quero viver no Espírito Santo. Se toda chuva acaba, se toda noite vira dia, se a rosa floresce, minha tristeza vira alegria. Viver na paz é o que todos queria, mas como viver na paz se sua mente está vazia? Se minha lágrima cai, ó Senhor, sente a minha dor. Me apunhalaram pelas costas, foi você que chorou, você que sentiu todas as minhas palavras. Eu te peço desculpa se ainda não te enxergava. Deus pode libertar, não importa onde você vai estar. Ele vai resgatar, ele te dá força pra você lutar e seguir essa nova caminhada. Agora eu percebi que eu enxergo que antes eu não enxergava nada. Mas o Espírito Santo me mostrou uma luz, iluminou meus pensamentos. Eu pude enxergar Jesus, aquele que lavou os meus pecados e foi crucificado na cruz. Agora eu não vivo mais nas trevas, não vou cair no pecado como Adão e Eva. As portas pra mim estão abertas, a porta da salvação e da vida eterna. Quantos se foram sem saber a verdade entre o bem e o mal e os pecados da carne? Muitos vivem a maldade, bebida, drogas e falsidade. É, bebida, drogas e falsidade.